O clima é de festa, maluco. Clima total. Hoje a festa é nossa. Dança, mexe. Faz não. Vem cá, neném, não faz assim. Dança, agita, cai pouco para o ar. É festa. Vem dançar, vem curtir, tá tudo numa boa. É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa. Se tem clima de festa, então chega pra cá. Solta o corpo, agita e vem balançar. Poderosa, gostosa, me deixa louquinho. Vai descendo gostoso, mal pra você o macio. Ô calor, calor mais de te ver passar. Vem que hoje tudo é festa, eu vou me acabar. Dança, mexe, faz não. Vem cá neném, não faz assim com que o neguinho. Dança, agita, cai para o ar. Sacode, balança, tudo e tudo é festa. Vem lindinha, tchutchuca, que eu tô surdinho. Tô carente, querendo um pouco de carinho. Tô na pista, neném, não faz esse biquinho. Eu tô doido, eu tô maluquinho. Minha gata sarada, deixa eu te beijar. Quero sentir seu gosto, eu quero te amar. Ô delícia, delícia de te ver passar. Vem que hoje tudo é festa, eu vou me acabar. Dança, mexe, faz não. Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho. Dança, agita, cai pouco para o ar. Sacode, balança, tudo e tudo é festa. Dança, mexe, não faz esse biquinho. Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho. Dança, agita, sacode. Hoje tudo é festa. Sacode, balança, que hoje tudo é festa. Sacode, balança, que hoje tudo é festa. Tudo é festa. Tudo é festa, né? Hoje a festa é nossa, pô.